Atenção, galera! Vai rolar agora uma grande festa de confraternização no geral! Com muita alegria, com muito molho e muito que, rapazes? Suí! Muito bem! Agora eu quero ouvir o naipe da minha banda! Vamos contar quatro pra ela! Aqui comigo! Desse comigo agora, vai!